Vários domingos para falar sobre isso, à medida que o Senhor nos permitir ir caminhando, nós vamos caminhando nisso, tentando ser mais práticos possível, tentando mostrar para você o que a palavra fala sobre viver esse reino na sua prática do dia a dia, porque é um assunto muito prático. E a palavra de Deus, ela essencialmente nos apresenta o reino de Deus, como o Marcelo citou aqui no nosso encontro. Então, o nosso desejo é perseverar juntos por esse caminho, é andar juntos ao longo desse ano por esse caminho. Quanto tempo o Senhor nos permitir caminhar? Não temos limite. Marcelo citou Paulo pregando sobre o reino de Deus por 2 anos. Por 2 anos ele estava ali falando do reino de Deus. 2 anos. Parece muito, parece pouco. Na realidade, nós faremos isso a vida toda. Nós falaremos disso a vida toda. Porque uma vez que chegamos ao reino de Deus, ao governo de Deus, a nossa vida será vivida embaixo de todo o conceito do reino de Deus. Então, com a graça do Senhor, nós vamos começar passo a passo. Daqui a algumas semanas, nós vamos estar no Elim, no nosso retiro. O assunto continuará sendo esse, para que o Espírito Santo de Deus gere fé em nosso coração e que possamos estar cada vez mais comprometidos com o reino de Deus, entendendo o que vivemos. Mateus 3:1-6. Eu vou citar textos, você vai caminhar comigo aqui em alguns deles. Mas eu queria começar lendo aqui Mateus 3:1-6. E diz assim, Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e direitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por estar juntos aqui. Espírito Santo nos ensina, nos conduz, nos dá clareza sobre a tua palavra, Pai. Nos dá entendimento sobre a vida que devemos ter contigo, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que os nossos corações sejam sensíveis, abertos, prontos para ouvir dessa palavra, para ser alimentados por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós dependemos do teu Espírito, dependemos do teu ensino, dependemos da misericórdia do Senhor, Pai. Mas livra-nos de ser religiosos, livra-nos de ser autossuficientes, livra-nos de sermos ou nos sentirmos donos das nossas próprias vidas, mas que o Senhor reine, Pai. E assim como declaramos aqui hoje com cânticos, reina hoje, Senhor. Reina agora em nossas vidas, Pai. Reina para sempre entre nós, Pai. Teu é o poder, Senhor. Teu, Senhor, é todo o poder, Pai. Honra, digno tu és de louvor e adoração. Bendito é o teu nome, Rei Jesus. Muito obrigado, Senhor. É chegado o reino de Deus. É chegado o governo de Deus. Quando falamos da chegada de Jesus em nossa vida, nós precisamos compreender que uma vez que o Senhor chega, Ele chega para reinar, Ele chega para governar a nossa vida. A pergunta que me veio ao coração esses dias, e tem a ver com essa palavra que nos ajuda a esclarecer um pouco mais sobre o reino de Deus, é: você entende, de fato, querido irmão, o que é ser um súdito do Rei Jesus? Você entende, de fato, o que é se sujeitar a um rei, a ser sujeito à autoridade de um rei? A religiosidade gera muita confusão em nosso coração, em nossa cabeça. O aceita Jesus, o ser membro de uma igreja, o ter uma religião, tudo isso causa muita confusão. E muitos não conseguem compreender o que é que significa sujeitar sua vida a Jesus. De fato, ser um súdito de um rei. Nós encontramos em Gênesis 3 o início da nossa rebelião, a nossa independência. O Senhor nos disse aqui, a última, no nosso encontro: o Senhor reina. Desde quando? Desde sempre. Ele vai reinar até quando? Sempre. Alguém tem dúvida disso? Alguma vez Deus deixou o seu trono? Deus deixou de reinar? Algum momento na história do universo, o universo não tinha governo? Algum momento as coisas aconteceram ao seu bel prazer? Sim ou não? Não. Deus sempre esteve e estará sentado no trono. Amém, queridos? Amém. Agora, eu e você estamos aqui hoje. Esse ponto da história, esse momento da história. Em algum instante, Deus cria céus, terra, cria o homem, Deus nos cria, Deus deseja essa família, esse homem para se relacionar com ele, e Deus disse que isso é muito bom, ele se alegrou com isso, e ele nos fez para o louvor da sua glória, porque ele é Deus. Porque ele está sentado no trono, porque ele reina de eternidade a eternidade. Entenda isso. Isso nunca mudou e nunca mudará. Deus reina. Ele é o rei sobre todas as coisas. Tudo o que acontece no universo tem permissão de Deus. Tem ação de Deus por propósito de Deus. Inclusive a nossa criação. Amém? Porque fomos criados para o louvor da sua glória. Só que Gênesis 3 fala de uma atitude nossa, não de Deus. Quem que mudou de status? Quem? Nós. Fomos criados para a sua glória. Fomos criados para servir Deus. Fomos criados para ser dependentes de Deus. Fizemos o quê? Rejeitamos. Dizemos não. Nós queremos mandar. Nós queremos reinar sobre a nossa própria vida e vontade. É sempre importante lembrar isso, porque não podemos esquecer que Deus nunca alterou a sua condição, a sua posição. Nunca. Ele sempre esteve e estará no lugar onde sempre está. Agora, nós não. Nós fizemos a opção de sair desse lugar e ir para outro lugar, longe de Deus, rebeldes a Deus. E aí, após Adão, todos os homens foram criados a sua imagem e semelhança. Você pode anotar Gênesis 5, 1 a 3, quando Adão gera filhos, a sua semelhança conforme a sua imagem. Homem caído para cá, homem em queda, homem rebelde, homem independente, homem que manda no seu próprio coração, faço o que quero, quando quero. Esse é o resultado da terra. Em Romanos 5, 12 a 17, reinou a morte desde Adão até Moisés, mas pela graça de um só homem, nós recebemos de volta a vida de Deus. Agora estamos em Cristo, agora estamos debaixo do governo de Deus. Por isso que, quando pregamos o Evangelho, nós fazemos questão de repetir dependência e independência. Você não pode pregar o Evangelho sem trazer sempre a clareza de que você é independente. Você anda segundo o seu próprio coração. É interessante que as pessoas fazem uma meia-culpa, né? Quem é que manda a sua vida? É Deus. É mesmo? Né? Geralmente a pessoa não vai dizer que não é Deus, né? Porque a nossa religiosidade nacional, ela leva essa resposta automática. Quem é que manda a sua vida? Ah, Deus manda a minha vida. É mesmo? Que legal. Então quer dizer que você, tudo que você faz, você pergunta para Deus? Quer dizer que você busca fazer a vontade de Deus? Quer dizer que o seu coração só faz o que Deus quer? Então, querido, deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Quem manda na sua vida é você. Não é Deus, não se engane. Você continua exatamente naquele lugar que você sempre esteve. Independente de Deus, fazendo a vontade do seu próprio coração. E isso vai te levar para o fogo eterno, longe de Deus. E diga-se de passagem, não foi preparado para nós. Você sabia disso? Você sabia disso? Não foi preparado para nós. Nunca esqueça isso. Foi preparado para o diabo e os seus seguidores. Deus os criou para o louvor da sua glória. Deus se apraz em governar a nossa vida com amor, com graça, com misericórdia. Porque Ele é assim. Ele não tem nenhum prazer em conviver com a nossa independência, com a nossa falta de governo. Isso não agrada o coração do Senhor. Meditando sobre isso, nós vamos entrar, como eu falei, de forma muito prática nas próximas semanas, falando do reino em nossa vida. O que significa o reino em nossa vida? Tem tantas expressões da palavra do tipo buscar primeiro o reino de Deus. O que é isso? E aí você vai ver dezenas de expressões que relacionam esse reino com você e comigo. Mas eu fiquei pensando uma coisa. E aí eu queria, antes de entrarmos nesse detalhamento da vida do reino, tentar entender se você entende o que é ter um rei. Você sabe o que é ter um rei? A gente assiste notícia, televisão, aí tem um rei ali, um rei acolá, um rei lá para você para onde, e alguns têm uma posição formada sobre isso. Acho que foi um presidente, foi? Uns anos atrás, se você gosta de monarquia? Ou uma, né? Se querem monarquia de novo ou não? Faz anos isso, né? Que eu recebi esse exercício. E não foi aprovado. Mas a gente escuta falar, ouve, aí você se converte, aí de repente, de uma hora para outra, você tem um rei sobre sua vida, você fica. Como é isso? Eu tenho um Temer que é meu presidente, eu tenho um Jesus que é meu rei. Como é que funciona isso? Eu tenho que fazer igual eu faço com o Temer, eu tenho que fazer diferente com Jesus. Parece que a nossa mente fica meio confusa sobre isso. Precisamos entender, e precisamos entender, o que é ter um rei sobre nós. O que é fazer parte de um reino. O que é se submeter a um rei. O que é não ter vontade própria, mas seguir a vontade do rei, que é soberano sobre todas as coisas. Eu separei aqui, para nos ajudar a entender, uma comparação simples, rápida, sobre o que nós vivemos E o que é que Deus quer que a gente viva? Para te ajudar a entender. Nós vivemos uma república, certo? Você sabe disso? Todo mundo sabe disso? Todo mundo sabe que está vivendo uma república. É importante que você saiba, né? Onde é que você vive? Você vive numa república. E o Senhor te chama para viver numa monarquia absoluta. Ele é o soberano. Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou aonde? Aonde? Nos colocou no reino. Que reino? De quem é o reino? Do seu filho. Ele nos colocou no seu reino. Então agora eu ando por aqui nessa republiquinha, mas de fato, eu faço parte do reino de Deus. Eu sou súdito do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós fomos uma monarquia muitos anos atrás. Muitos de vocês não eram vivos. Nenhum de vocês era vivo, de fato, né? Isso faz muito tempo. Século XIX, o Brasil tem monarquia por poucos anos, 70, 80 anos, não durou mais que isso. A partir de 1822, até o final do século, o Brasil foi uma monarquia. Então a gente não tem nem muita noção, aquilo que a gente estudou na escola, aprendeu, mas não faz parte da nossa história. Desde o final do século XIX, nós somos uma república, e nascemos numa república, e vivemos numa república, e o nosso conceito na cabeça é o conceito de república. É assim que a gente pensa, entende e vive. Deixa eu te dar algumas diferenças para te ajudar. Como se fossem duas colunas, se você quiser anotar, se você quiser ir embora, fala um pouco mais devagar. Tá? O que é uma monarquia e o que é uma república? Numa monarquia, quem é que governa? O rei. Ele é o monarca, ele é quem governa, ele é o chefe de Estado, é o rei. Na república, é um presidente que é eleito por quem? Pelo povo. A eleição, geralmente, pelo povo, tem umas variações aí, mas geralmente é eleito pelo povo. Numa monarquia, a vontade é de um só, o rei. Ele é soberano. Quem manda? O rei. Nós vamos seguir a vontade de quem? Do rei. O rei, sendo justo, sendo bom, ele vai fazer pelo povo. Ele vai proteger seu povo. Ele vai se dar pelo povo. Né? Na república, a vontade é da maioria. É do povo, da nação. Então, ele não tem que ter vontade. Qual é a minha vontade? Eu tenho que ter vontade. Eu tenho que olhar para o povo e seguir aqui. Aí tem as formas de fazer isso, as pessoas que são eleitas pelo povo para trazer a vontade do povo, para votar coisas que têm a ver com o povo. Mas ele apenas conduz esse processo. Ele não tem uma vontade própria. Desculpe, ele não tem a vontade própria porque não é para ele, mas é pelo povo. Na monarquia, não há limite de poder. A verdadeira monarquia, ela é absoluta. O rei domina, ele tem um poder, e o poder é dele. Na república, você tem leis, você tem constituição, que governam, que ajudam o presidente a governar. Na monarquia, o poder é hereditário. Você governa até o fim da sua vida. A república tem um limite, existe um mandato de tempo que você governa. Na monarquia, o rei exerce o poder executivo, legislativo, judiciário, ele simplesmente é rei, ele é dono do poder. No caso da república, você tem o poder executivo, legislativo, judiciário, que juntos fazem a coisa funcionar como vivemos entre nós. Na monarquia, há uma sucessão familiar. Na república, se substitui por uma eleição ou por um impedimento do poder. A república, ela tem muito a ver com o povo. Ela tem muito a ver com a vontade do povo. Ela passa pela vontade do povo e aí nós sabemos e vivemos isso por natureza. Então, é muito fácil entender a República, porque nós vivemos a República. Nós conhecemos a República. Quando a gente fala de monarquia, a gente fica meio perdido. A gente fica pensando na Inglaterra, a gente fica pensando em mais outro país que é mais famoso, mas são mais de 40 monarquias hoje no mundo, que funcionam hoje nos países do mundo, e a gente não tem muita noção. E parece uma coisa muito romântica, né? Lady Di, aquela coisa do rei, aquela coisa bonita, carruagem, aquela coisa muito pomposa, e a gente não para pensar. E muitas vezes, quando ouvimos essa expressão Jesus rei, Jesus reina, Jesus é o soberano, isso parece que fica um pouco distante do nosso coração e a gente tem um pouco de dificuldade em entender isso. Porque aqui o negócio é meio pau no pau. Né? O presidente não presta, tira. Você diz, fala contra, você diz, vamos para a rua. O negócio é meio, vamos lá, né? Vamos fazer força para a coisa funcionar. E quando a gente escuta do rei que governa, do rei que manda, e a gente se sujeita, o nosso coração tende a ser inquieto. Será que essa ordem não podia ser diferente? Será que a gente não poderia fazer uma eleição para decidir se isso que Deus está mandando é isso mesmo? Será que não era melhor a gente fazer uma votação na igreja para ver se o que Deus quer é isso mesmo? Então, a nossa ação passa muito por isso, porque o nosso coração é tendencioso a isso, e não a uma sujeição plena e completa, uma rendição. Eu me rendo aos teus pés, agora fala e obedeço. É assim que diz? Sim ou não? É assim? Vamos ser honestos. É assim que acontece? Sim ou não? Não, não é assim. Jesus diz, faça. Eu, sei lá, vamos pensar, vamos ver. Nós escutamos a palavra de Deus, ouvimos o conselho de Deus e ficamos com aquele sentimento de vamos ver se está certo. Vou tentar. Ama teu inimigo. É, Jesus, espera aí, vamos com calma. Não é bem assim. Tem inimigos e inimigos. Né? Não pode ser assim. Faz o bem. Mas veja bem, Jesus, o cara é preguiçoso. Como é que eu vou fazer o bem? Seja generoso. Mas veja bem, Senhor, eu tenho que poupar. Então, você começa a perceber que o teu coração é muito tendencioso a fazer as coisas pela maioria. Como é que a gente concorda com isso? Quando entendemos que o rei é soberano, ele fala e a gente obedece. Não tem espaço para outra coisa que não seja obedecer aquele que é soberano absoluto. Eu fiz uma comparação aqui só para avaliar atualmente do ponto de vista humano. Esse é o quadro de uma monarquia estabelecida por homens, comparando com uma outra forma de governo. Mas nós estamos aqui falando da monarquia de Deus, do reinado de Deus, do rei Jesus. Essa é a grande diferença. Nós não temos um rei humano. Nós temos um Deus Todo-Poderoso, que é o nosso rei, que reina sobre nós. A palavra usada no grego, a Deus pertence o domínio e o poder, ele faz reinar a paz nas alturas celestes, está em Jó 25, 2. Jó 25, 2. A palavra tem a ver com ter todo o domínio, exercer todo o domínio. Essa é a palavra que Jó usou em 25:2. A palavra basileia, que é usada no Novo Testamento, para o poder, poder relacionado com Jesus. Poder real de Jesus como Messias triunfante. Ele é o rei sobre todas as coisas. Nós estamos falando de um rei que não tem nada a ver com o homem. nós estamos falando do reinado do Senhor. Eu fiz questão de ler o texto de Mateus, porque João estava dizendo assim: chegou agora para vocês. O que é que chegou? O reino de Deus. Não é o reino de homens. Não é um homem que vai reinar, mas é o Senhor que vai reinar. Vocês podem agora voltar a ter aquela condição inicial da criação, onde o Senhor reina para sempre. Me ajude, eu tenho aqui algumas características desse reino, eu queria que você anotasse. Eu não vou ler todos, até para a gente poupar aqui um pouco de tempo. Mas são muitas características. São pelo menos 13 características. Tem muitas. Mas eu vou citar para você aqui. Por quê? Porque você pode encontrar no seu presidente todos os defeitos existentes. Sabia disso? Sabia disso? E deixa eu dizer uma coisa para você. Ele vai ser mudado ano que vem. Quem vai ser o próximo presidente? Alguém sabe? Hein? Vamos imaginar que seja João. João vai ser o próximo presidente. Eu tenho notícia para te dar. João vai ser exatamente igual a Temer. Não, não vai ser João. Vai ser Francisco. Deixa eu dar uma notícia para você. Ele vai ser exatamente igual ao João, que é igual. Porque esse homem que governa a si próprio, ele não tem interesse de governar da forma correta. Ele não tem o coração que Deus tem para governar. Por isso que é muito importante que você entenda que quem reina sobre a sua vida é o Senhor. Por isso que é importante que você escute quem é esse rei. Para que você não tenha nenhuma dúvida. Quando ele disser, faça, você faz. Faça por aqui, você vai. Precisamos parar dessa atitude de independência revestida de santidade. Quando ouvimos a ordem de Deus e tentamos dar um jeitinho na ordem de Deus, tentamos fazer um pouco diferente do que Deus manda. E aí nos tornamos súditos desqualificados, porque não conseguimos obedecer ao rei na sua plenitude. E isso que Deus espera que aconteça. Salmo 22, 28. Você vai anotar, eu vou citar o que diz o texto, você vai crer, diz o nome de Jesus. Eu li, pode confiar, está escrito aí. Ele governa de fato e verdade. Salmo 22, 28. Ele governa de fato e verdade. Quem governa? Jesus. O Senhor governa. Não é a faz de conta. Não é hoje eu governo. Ele governa. Creia nisso. O seu rei, o seu Deus governa. Ele manda. O poder é dele. 2. Salmo 10, 16 e 29. 19. Salmo 10, 16, 29, 19. Ele governa para sempre. Quando é que vai terminar o reinado? Nunca. Para sempre. Quanto tempo ele vai ser o seu rei? Quanto tempo? Para sempre e para sempre e para sempre. Seu presidente muda, seu governador muda, mas o Senhor vai ficar aí para sempre e sempre e sempre. Esse é o rei Jesus. Salmo 47, 2. Ele domina sobre todos. Existe alguém que o Senhor não domina? Não, não existe. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Tudo o que acontece, acontece pelo seu propósito. Porque ele tem domínio sobre todos. Jamais existiu um homem que possa ter mais poder e jamais existirá que o Senhor Todo-Poderoso. Amém, Deus? Isso tem que trazer ao teu coração fé. Senhor, domina essas coisas. Salmo 24, 7 a 10. Salmo 24, 7 a 10. O seu reino é glorioso e majestoso. O reino do Senhor é glorioso e majestoso. Esqueça o seu conceito do que é bom, do que é legal. Você anda pelo mundo afora e você se deslumbra. Ah, esse lugar é uau. Ah, esse lugar é uau. Esqueça isso. O reino do Senhor é majestoso, é glorioso. É um negócio assim, uau, fantástico. Esse é o reino que é oferecido a nós. E a palavra diz que já vivemos isso hoje. Amém? Já vivemos isso hoje. Porque na hora que você se submete ao rei, na hora que você começa a andar no reino de Deus, a sua vida começa a ser uma vida muito superior à vida que você vivia antes. Quantos de nós não podemos testemunhar do que vivíamos sem Deus e do que vivemos hoje? E podemos dizer, minha vida é muito superior, minha vida é muito melhor. Que vida é essa que eu estou vivendo? É isso sim, querido. É porque o reino de Deus é glorioso, é majestoso. E nós ainda vivemos no pecado, né? Você imagina quando todas as coisas forem restauradas. O reino do Senhor é fiel e santo. Salmo 145, 13 e 99, 3. Ele é fiel, ele é santo, e por isso o seu reino é fiel. Quantas vezes o Senhor vai falhar? Quantas vezes o Senhor vai falhar? Nenhuma vez. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. E por que não obedece? Uai! Não, Deus é fiel. Deus diz, basta que eu vou cumprir. Aí você, mas veja bem, Deus, aqui vai dizer, mas eu sou fiel, estou dizendo, faça que eu vou cumprir. Esse é o rei Jesus. O governador do estado vai na televisão e diz, vou pagar os funcionários sábado. Chega sábado, só outro, zero na minha conta. Por quê, querido? Porque ele é infiel. Ele e todos os outros são infiéis. E não adianta você crer, não adianta você achar que amanhã se levanta um que vai ser, esqueça, nenhum vai ser fiel. Mas o teu Senhor é fiel. Ele diz, vai acontecer, e acontece. Porque ele é fiel. E veja como isso é importante. Porque na hora que você olha para o seu Senhor e sabe que Ele é fiel, você confia, você descansa. Você diz assim, puxa, como é fácil obedecer ao Senhor. Porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é santo. Salmo 74, 12. O meu rei opera feitos salvadores. Ele é cheio de amor por nós e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que faz aquilo que ninguém pode fazer. Você crê nisso, filho? Você crê nisso? Quantas vezes você trouxe sua causa ao Rei Jesus e viu o milagre acontecer? Sabe por quê? Porque Ele opera milagres. Amém? Porque Ele opera milagres. Porque Ele faz milagre acontecer. Esse é o nosso rei. Salmo 99, 4, ele é justo. O Senhor é justo. Não é um homem que fala e desfala, que fala e enrola. Ele é justo. Aquilo que ele faz tem o peso correto. Esse é o nosso rei. Ele é juiz e legislador. Isaías 33, 22. Juiz e legislador. Você tem causa na justiça? Tem muitos irmãos que têm causa na justiça. Tem alguns irmãos que têm causas velhas na justiça. Tem alguns irmãos que têm causas do século passado na justiça. Tá pensando? Porque quem julga é o homem. Mas o Senhor é o justo juiz, Ele é o legislador. E Ele é aquele que julga corretamente a nossa causa no tempo correto dele. Isaías 44, 6, Ele é o Redentor. Ele nos amou tanto Ele nos redimiu, nos comprou por preço. Esse é o nosso rei. Jeremias 10, 6 e 7. Ele é sábio. Ele é sábio. Mateus 21, 5. O meu rei é humilde. Ele é humilde. Ao mesmo tempo que ele é grande em poder e majestade, ele é humilde ao ponto de lavar os nossos pés. Sábio, Jeremias 10, 6 e 7. Esse versículo diz assim: ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Por isso é a ti devido, por conta de todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. Jeremias 10, 6 e 7. Humilde, Mateus 21, 5. Mateus 21, 5. Ele é imortal. Ele é eterno. 1 Timóteo 1, 17. 1 Timóteo 1, 17. Ele é o restaurador de todas as coisas. Apocalipse 19, 11 a 16. Apocalipse 19, 11 a 16. Quando você olha para essas e tantas outras qualidades, nós encontramos a perfeição do nosso rei. A pergunta que tem que vir ao nosso coração, porque nós vamos enveredar por coisas muito práticas. Nós vamos começar a falar da expectativa do coração de Deus. Em andar nesse reino, em viver esse reino no nosso dia a dia. Em ouvir a palavra do Senhor e se sujeitar. Em ouvir a palavra de Deus e obedecer. Qual a dificuldade disso? Qual a dificuldade que temos em ouvir ao nosso rei e obedecer ao nosso rei? Ele é soberano sobre todas as coisas. Um dia entramos pela porta do reino. Amém, querido? Entramos pela porta do rei. Pensa assim um pouquinho. Um dia eu entrei pela porta do rei. Qual foi o primeiro passo que eu dei? Arrependimento. Lembra disso? Lembra disso? O primeiro passo que eu dei foi arrependimento. Que significa: agora eu vou deixar de ser independente. Eu vou agora depender do Senhor. É como se você passasse assim, na porta e já se jogasse no chão. Você pensa nisso. Você já cai de joelho. Você começa de joelho ali. Corpo em cima. Arrependido. Quero ouvir tua voz. Por onde eu vou? O que é que eu tenho que fazer? Tu és o rei, tu és soberano, eu não mando mais, eu não quero ouvir meu coração, eu não quero saber o que minha mente está falando, eu só tenho um objetivo: te adorar, rei, te adorar, soberano, fazer tua vontade, me fala, eu quero te ouvir, eu te desejo, por favor, me guia. Lembra disso, filho? Lembra disso? Lembra disso? Lembra desse momento? Eu lembro desse momento. 14 anos, chorando na minha cama, desesperadamente: Senhor, eu preciso de ti, me ajuda, não sei por onde vou. Reina sobre minha vida, me diz o que fazer, me dá direção. Ali eu rendi minha vida aos pés do Senhor, para que ele reinasse. A pergunta é: por que que a gente levantou tão rápido? Por que que a gente, de repente, ficou de pé e começou a tentar convencer o rei de que não é tão bom assim que ele tem para mim? Eu tenho outras ideias de fazer com a minha vida. Por que que ainda precisamos nos arrepender, dar tudo para o nosso coração? De submissão, de rebeldia, de desobediência, de achar que, assim como Adão achou, assim que Adão caiu, a primeira coisa que ele fez, qual foi? chamou Deus de chapa. E aí, meu chapa? Essa mulher que tu me deu foi que me fez sair. Como assim? Eu sou um rei, todo poderoso. Acabei de criar você e você vem cara a cara comigo. Gente, que coisa absurda. Mas, infelizmente, não é tão absurdo. Porque é o que fazemos constantemente no Senhor. Quando chegamos na presença do rei, deveríamos chegar todos ajoelhados, dizendo: Senhor, o que devo fazer? Como devo amar meu esposo, minha esposa? Como devo conduzir os filhos? Como devo conduzir meu trabalho? Como devo amar meu próximo? Como devo? Me faça. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero obedecer os teus mandamentos. Esse é o súbito fiel que o Senhor deseja. Precisamos colocar os nossos corações nesse lugar. Atos 2:38 fala desse momento de arrependimento, de batismo, de dom do Espírito, quando deixamos a nossa vida pessoal e passamos a fazer parte do reino de Deus. Entramos ali no reino de Deus. Tenta imaginar, tenta pensar no que você era antes daquela porta. Como você vivia? Como você fazia? E tenta pensar, imaginar, quando você deu aquele passo e você entrou naquela porta. É como se, diante dos teus olhos, tudo mudou. Agora eu tenho um rei, um soberano. Agora eu tenho alguém santo, justo, maravilhoso, glorioso, que cuida da minha vida, que conduz pelo caminho. Que coisa diferente. Mas isso é extremamente prático, Deus. Se não buscarmos, teremos, continuaremos tendo aquela vida miserável que vivemos um dia. Que Deus tenha misericórdia, nos ajude a viver uma vida sob total cuidado do Rei Jesus. Esse é o desejo dele. É assim que ele quer. Ele quer reinar. Reina hoje. Seja feita a tua vontade. Que venha o teu reino. Quantas vezes você declara isso todo dia? Hein, filho? Quantas vezes você canta isso? Que beleza. O Senhor quer mais que palavras, quer atitudes que mostrem que Ele reina de fato. Ele é o rei sobre nossas vidas. Vamos nos esforçar por buscar esse coração. O Espírito de Deus vai nos conduzir por caminhos que vão nos levar a confrontar o nosso próprio coração. E a nossa oração é que ele vai quebrando aquilo que está duro, aquilo que precisa ser quebrado, para que possamos ter um coração totalmente dependente do Senhor, em nome de Jesus. Muito mais dele, muito menos de nós. Nos ajuda, Senhor. Precisamos muito de ti, precisamos muito de entender esse teu reino, entender como devemos nos portar, nos colocar, viver nesse reino, nos dar corações sujeitos, submissos ao Senhor. A nossa caminhada dia a dia, ela seja indo mais perto de ti, em plena obediência, em plena sujeição, Senhor. Apresentamos aqui esses próximos meses, apresentamos cada palavra que o teu Espírito trará no nosso coração. Que ela traga mudanças em nós, que ela traga novas atitudes no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Queremos muito aprender de ti, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada. Nos perdoa por tantas vezes que temos ouvido ao nosso próprio coração, a nossa própria vontade, e rejeitamos a vontade do soberano, o desejo do soberano, e fizemos o que nos agradou, mas nos perdoa. Corrija o nosso coração. Amém. Conduza a tua igreja nesses dias por esse caminho. Em nome de Jesus. Amém.